Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos a sua permissão para entrarmos em seu lar através das ondas da Super Rádio Piratininga em 750 kHz AM e agora também através da internet, dirigindo ao mundo todo através da rede social. A doutrina espírita vem nos trazer o conhecimento sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, e também sobre as leis morais e a vida futura. Nos traz a alegria de vivermos os dias atuais e compreender a nossa missão neste planeta cheio de provas e expiações. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com o apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso irmão Maurício Tomé, que vai conversar conosco, dar continuidade, né, naquele tema muito interessante que ele já teve aqui falando conosco, que é os 12 segredos de Jesus. E nós ficamos aqui nem pela metade, porque de tão importante que foi, de tantas perguntas e comentários que surgiram durante o programa, principalmente as nossas perguntas, né? Porque é muito interessante o tema. E hoje o Maurício vai dar continuidade falando mais de alguns outros segredos de Jesus. Então ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. E também participe das nossas redes sociais aqui com suas perguntas, com seus comentários, que o Rodrigo Costa informa aqui para todos vocês. Um bom dia, estamos juntos mais uma vez. Rodrigo. Bom dia, Jorge, bom dia, Rui, bom dia, Maurício, e bom dia para você, nosso querido ouvinte da Rádio Super Rádio Piratininga, e você que está escutando a gente online, na Rádio Online Vivência Espírita, e também pelo Facebook Live, quem está assistindo a gente. Um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa vai ser reprisado durante a semana, e é só baixar o nosso aplicativo do Vivência Espírita para o Android, e esse programa vai ser reprisado terças, quintas e sábado, às 8 horas da manhã. Então, é só acessar lá, vivenciaespirita.com.br/rádio. E a gente está na expectativa para o evento para a semana que vem, a gente vai comentar um pouco mais, o 10º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus com Chico Xavier. E vamos também sortear 3 convites para a peça de teatro. 3 pares de convites. 3 pares de convites. 3 pares de convites. Então, são 6 pessoas que vão, sim, né? 2 no sábado e 1 no domingo. Exatamente. E um par. Então a gente vai sortear 2 pares, então. 2 pares para o sábado e 1 para o domingo. Para quem participar do programa, mandar perguntas, a gente vai definir a pergunta aqui para sorteio. E quem interagir com o programa através aí do nosso WhatsApp, ou através do nosso Facebook Live, ou pelo telefone aqui no 12-3941-9750, ou no 12-3941-4297-50. Então vamos iniciar agora com a prece de abertura com o Mário Vinhas. Caríssimos ouvintes, queremos convidá-los a unir nossos pensamentos e sentimentos, procurar nos fazer mais tranquilos, calmos, serenos, colocar de lado nossas tribulações e deixar que a paz se faça em nosso coração. Vamos nos constituir numa grande corrente de amor e procurar nos elevar espiritualmente, E à medida que nos elevamos, vamos ganhando condições para conversar com Jesus, nosso bondoso Mestre e Senhor. Nossas palavras a Ele devem ser de gratidão por Sua bondade, Seu grande amor por nós e por Sua paciência para com nossos erros. Mas também dizer ao Senhor da grande disposição que existe em nós de melhorar, de errar cada vez menos, e da ciência que temos da necessidade de vivenciar Seus ensinamentos para nos manter sempre nos caminhos do bem. Reconhecendo, é claro, que tudo depende de nós, do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa perseverança. Assim sendo, pedimos-lhe, Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Mas pedimos também que possa fazer com que a nossa prece alcance o Pai Celestial, para que possamos saudá-lo, para que possamos rogar a Deus que nos abençoe, para que possamos agradecer a Deus pela Sua bondade, pela Sua justiça, e renovar a Deus o nosso propósito de cada vez mais buscar nosso crescimento espiritual e assim estar cada vez mais próximos dele. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a continuação dos 12 segredos de Jesus e nós estamos aqui com o nosso grande companheiro e amigo Maurício Tomé. Mas antes do Maurício começar a falar, Jorge, nós temos que fazer uma homenagem a nós que somos pais, né? Exatamente. É? Ainda mais eu hoje... estava pensando que era semana passada. Eu acho que o dia dos pais é todos os dias, então eu queria que fosse semana passada já. Né? Oh, mas eu vou dizer uma coisa para você, mas dia dos pais é fraquinho, né? Muito mais fraco, não muito... tem empolgação igual das mães. Né? Não, dia das mães é uma festa. Eu estou começando a concordar com a Marina Ferri que pai é acidente de percurso. Não, mas você lembra que há 9 anos, há 9 anos atrás, nós fizemos um comentário na rádio anterior que nós estávamos a respeito do pai. Vamos ler aquela mensagem, Jorge? Ô, Rui, vamos ler sim, porque que é muito interessante, né? Aquela colocação que a gente faz assim sobre o que os filhos pensam que os filhos pensam dos pais, né? Em cada época da vida, né? E a gente pode fazer isso agora. Vamos começando. Então aí, vamos então. Lá. Então diz o filho quando tem 4 anos, meu pai pode tudo. Aos 5 anos, diz, meu pai sabe muitas coisas. Aos 6 anos, meu pai é mais esperto que o seu. Aos 7 anos, papai é grande, sabe tudo, é meu herói. Aos 8 anos, meu pai não sabe tudo, não. Aos 10 anos, diz assim, meu pai não sabe nada disso, não. Ele é do tempo antigo, as coisas eram muito diferentes. Aos 12 anos, ah, é claro que meu pai não sabe nada a respeito disso. Está muito velho para lembrar da sua infância. E muito, lembra muito da sua infância. Aos 14 anos, diz assim, não ligue para o que meu pai diz. Ele é tão careta e antiquado. Aos 21 anos, ele, meu pai, meu Deus, está totalmente desatualizado. O coroa não sabe nada. Está ultrapassado. Aos 25 anos... meu pai entende pouco disso, mas pudera, está tão velho. Aos 30 anos, com minha experiência, meu pai hoje seria milionário. Com 35 anos, ele diz assim, levei cada cacetada na vida, não farei mais coisa alguma sem pedir a opinião do meu pai. Aos 40 anos, quando entra na idade 200, né? Não sei se consulta o velho. Talvez ele me dê uns conselhos para que eu não faça bobagem. Com 45 anos, diz assim, eu me pergunto como o papai teria lidado com isso. Ele tem muito bom senso e tanta experiência. Aos 50 anos, eu daria tudo para que o papai estivesse aqui agora e pudesse falar com ele a respeito disso. Com 55 anos, diz assim, que pena papai ter morrido. Na verdade, ele tinha ideias notáveis. Como ele faz falta? Aos 60 anos, querido papai, o senhor era um sábio e eu não sabia. Como lastimo tê-lo compreendido tão tarde. Daria tudo para que o senhor estivesse aqui e agora para lhe pedir perdão por não ter percebido quanto o senhor era inteligente, sábio, atencioso e muito amoroso. Essa é a nossa mensagem. Às vezes o nosso pensamento, né? Só vai amadurecendo conforme o tempo vai passando, né? Sim. E vamos nos mudando, né? Uhum. Então, vamos agora entrar no nosso tema de hoje, né, Jorge? Maurício Tomé, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa, que você já faz, é patrimônio já do nosso programa, né, Maurício? Bom dia, Rui, Jorge, Rodrigo, amigos que estão aqui hoje junto da gente, aqui no apoio, a todo mundo que está em casa ouvindo, ou pela rádio, ou no carro, ou na internet. Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Um dia para a gente refletir sobre esse... Não é um papel. Tem coisas que a gente faz na vida que são papéis. Ser pai é uma missão. Representa, né? É. Pai não é um papel. Pai é uma missão. E conduzir pessoas, né? Jesus foi um condutor. O pai, dentro da sua missão, ele é o condutor, né? Dentro da família. Alguns faltam a missão, outros abraçam. E é uma boa reflexão para que a gente possa ver como é que anda, né? A nossa missão de pai, todos nós pais, não só receber o parabéns, mas também estar atento aí para exercer essa missão com bastante desvelo, né? Maurício, como que você é pai daquelas duas criaturas lindas que você tem, né? Gabriela... Acabou de fazer 16 anos, Rafael com 11. Eu aprendi algumas coisas lá na minha infância sobre estar junto, né, naqueles momentos importantes. Então eu procuro realmente marcar presença nos momentos que são importantes para os meus filhos. Pode parecer bobagem muitas vezes para o pai. Naquele dia do balé da filha, por exemplo, fala, puxa, mas eu estou ocupado, eu estou trabalhando, eu estou... Aquele momento é o momento que fortalece o laço. E são pequenos, mas são importantes. Então eu procuro o tempo todo estar nesses eventos, assim, que marcam a vida deles. E eu sou um pai que gosta muito de viver as coisas, né? No final de semana eu gosto de... levá-los para passear, para a gente realmente se curtir. O laço é esse, a gente tem que trabalhar essas pequenas coisas do dia a dia que fazem com que lá no futuro a gente queira ter a presença deles. Eles virão não porque sentem uma obrigação, e sim porque eles têm vontade. A grande diferença que eu venho trabalhando para os meus filhos é que lá na velhice eles possam lembrar de mim, querer me visitar e não ficar lamentando. Mas eu perguntei para sua filha como é que você estava encarando os flertes dela, quer dizer, as paqueras dela. Ela fez... E daí, como é que você explica isso? Pois é, eu sou um pai bravo. Eu chego a rir. Chega lá para impor, né? Não impor, mas... Fala, tem que respeitar minha filha. A Gabi, como toda adolescente, está nessa fase efervescente, né? Bem isso, né? É. E nós, que já passamos por tudo isso, nós sabemos, né, o quanto... Às vezes um momento, né, pode mudar a nossa vida. É claro que a gente fica preocupado, quer orientar. Não que eu queira controlar a vida dela, porque nós, espíritas, entendemos o quanto é importante o poder da escolha, né? É. Agora, nós sabemos que ela ainda está, lógico, já quase que independente nesse sentido, né? Mas ainda é missão minha com a minha filha ajudá-la nas escolhas, orientar. Agora, o que ela vai fazer com as escolhas delas, é claro, a responsabilidade é dela. Eu não vou me eximir da responsabilidade de ser pai e de orientar. Mas é aquela coisa de querer poupar o filho do sofrimento, é uma coisa meio natural para todos nós. Sim, né? A gente não quer que o filho, que a filha entre numa fria, numa gelada, muitas vezes é por isso que tem esse texto, né, que fala assim, poxa, meu pai não sabe nada. Na verdade, é porque o povo, nesse momento da vida, eles não estão ainda passando muito pelo filtro que hoje a gente consegue, né, usar. E é isso que é o pai, ele precisa realmente estabelecer uma confiança para que ele possa ser ouvido. Porque se não for assim, dificilmente vai dar certo. Então tem que estar ali do lado, tem que estar ajudando, presente. E muitas vezes, depois do erro, tem que acolher. Tem que acolher. E tem que ser o ombro amigo. Um ombro amigo. Você quer matar, mas você vai acolher. Está com vontade de estrangular, mas não pode. Mas você vai acolher. E o Jorge? Mesmo que seja corintiano, rapaz. Olha, essa situação eu consegui me livrar. Porque desde muito cedo eu ensinei alguns mantras para o meu filho. Toda vez que aparece corintiano sedicioso, assim, a gente já conseguiu... olha, o Ari, que é um corintiano também, né? Mesmo o Ari com aquela personalidade dele toda agradável, doce, nem o Ari vai conseguir mudar meu filho. Já me garanti. Mas você já viu aquela, na internet eu recebi aquele corintiano que chega com a calça caindo, de boné virado para trás, ô coroa, eu tô aí, tô ficando com a sua filha. Olha, eu vou ter que contar isso, infelizmente, mas a primeira namorada da minha filha foi corintiana. Ah, meu Deus do céu! Mas ele chegou com aquele papo, aquela gíria de corintiano, assim... Tipo, certo, mano. Mais ou menos. Quando tinha jogo, a gente evitava a polêmica. Mas assistiu o jogo junto? Cheguei a assistir uma vez e eu fiquei com pena do rapaz, porque o Corinthians perdeu. Então, aí eu até não brinquei mais, assim, porque falei, puxa vida, já pensou que constrangimento? Vem na casa... Né? Do sogro, aí todo pimpão ali, o Corinthians perde. Mas, ô Jorge, e você, como pai de três adoráveis filhos, como é que é? Oi, tranquilo. Né? Meu relacionamento com meus filhos está muito bacana, a vida toda, né? Já estão todos adultos, casados, todos têm filhos já também, né? Já sou avô de todos, têm, já são seis, né? Seis netos já, né? Cinco netos, quer dizer, tem, a gente considera outros, mas são cinco netos. Então, e o relacionamento dos meus filhos, desde a infância até hoje, continua do mesmo jeito, graças a Deus. Bem, estamos juntos o tempo todo. E o Rodrigo, que não é pai ainda, mas tá na expectativa, né? Na expectativa. Logo, logo vem, né? E só comentar aqui que o pessoal já está participando, já entrou aqui. O Ed Moreno mandou um bom dia, meus amigos Rui, Jorge, Rodrigo e Maurício, que o programa de hoje seja uma lição de paternidade, do passado, presente e futuro. O Ed vai estar lá no evento semana que vem. Ele vai tocar domingo lá, junto com a banda inteira, vai ver. Nossa. Alvira Lopes. Inclusive, eu já estou com a credencial dele também. Eu vou pegar o CD junto com ele nessa semana para levar o novo CD dele, que vai estar lá na feira também. A Elvira Lopes, no evento, mandou um bom dia aos pais do Vivência. Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Obrigado, Papai do Céu, pela vida. Parabéns, que Deus abençoe. Grande abraço para a Elvira, que é nossa ouvinte assídua, viu? É verdade. A Belita Queiroz mandou gratidão aqui. O Marcos Gael Gama está aqui com a gente também. Também é um ouvinte assíduo nosso. A Beatriz de Paula Porto, a Bia, Dolly Castal, o Araquém entrou aqui e falou até sábado que vem. O Araquém vem também, feliz dia dos pais. Cotia? Uhum. Ele é de Cotia? É. Ah, até eu achava que ele era de Embu das Artes. Ele trabalha lá na casa da Marcela, em Jacareí, nas quartas-feiras, né? A última ou a primeira quarta-feira do mês? Todas as quartas-feiras. Ele mandou um feliz dia dos pais a todos os pais e um especial ao meu grande amigo e irmão Jorge Reis. A Bia mandou um bom dia também. A Dolly Cassal. E o pessoal já está participando. A Sônia Santos entrou aqui também. Mandou um bom dia. Parabéns aos amigos Sr. Rui, Jorge, Maurício, pelo dia dos pais e a todos os pais vivencianos. Um lindo e feliz domingo. Legal, né? Tem bastante gente participando hoje conosco. Só para ressaltar que nós temos hoje três pares de convites a serem sorteados, dois no sábado e um no domingo. Minha gente, está terminando os ingressos para o sábado. Tem que correr, corre. Corre que... E agora parece que a Marinela ela já vai deixar de vender os convites, porque ele vendeu ali todos a Marinela, os lotes, né? Então, para o teatro Violetas na Janela, lá da Ana Rosa, né? Isso. E eu só comentar aqui que o Marx falou, que legal, está o Maurício na parte 2, a missão. Bom programa para vocês. Então vamos lá. Maurício, você falou em 12 segredos no último programa. No último programa você conseguiu falar 3. Vamos ver se nós conseguimos falar um pouco mais do segredo. Qual é o quarto segredo, Maurício? O quarto segredo começa com aquela história, né? O primeiro milagre, entre aspas, né? Primeira maravilha de Jesus, aquela bodas de Caná, né? Onde, naquele tempo, até é bom a gente resgatar um pouquinho, vai. Os casamentos começavam em festas, que passavam por alguns dias. Começava normalmente às quartas-feiras e até o final da semana. Foram convidados mais ou menos 250, mas apareceram 1000 pessoas ao longo da festa, né, das bodas. Então, é claro que... Havia sido preparado toda aquela recepção, mas por que tanta gente? Porque Jesus já estava ali, prestes a começar, muitos em volta de Jesus, já sabendo. Ele já tinha 6 dos seus escolhidos com ele naquele instante. E estavam todos se esperando já, né, na iminência de acontecer alguma coisa. E ele era interpelado, inclusive, pela mãe. E ele falava assim... Nós temos que aguardar a vontade do Pai. Então, ele não estava ali preocupado em fazer nada naquele instante. Ele estava numa festa. Estava muito feliz. Estava demonstrando todo aquele contentamento pela festa. Muitos familiares de Jesus estavam como convidados. Ele ali bem feliz. Mas as coisas foram se desenrolando e nada de Jesus manifestar aquela... A glória, quer dizer, vai anunciar, né, o seu reinado na terra. E depois de já chegar ao final da festa, naquele tempo quem pagava, né, o vinho era o pai do noivo. E o pai do noivo chega para Maria e fala, meu Deus, e agora? Acabou o vinho, não tinha acabado a festa ainda. E Jesus ali, né, na festa, o pessoal olhando para ele daquele jeito, e ele tem que fazer a vontade do Pai, né? Tem que fazer a vontade do Pai. E isso é incrível, né? Quando a gente tem as nossas vontades, a gente quer tudo na hora, né? E Jesus ali, né, tranquilo. E aí Maria chama Jesus no canto, mamãe, né? E ela ali, toda preocupada com aquela festa... Ela chega para o filho e pede, meu filho, o vinho acabou. Tipo, ela não falou de forma explícita, mas ela falou deixando bem claro o que ela desejava. E Jesus, mas não sabes que estou aqui apenas para cumprir a vontade do Pai? Mas ela implorou. E quem tem um coração como Jesus, na hora que você... olha alguém assim para você, no dia a dia, o que você esteja vivendo. Às vezes você está num sofrimento que é muito mais importante que esse, mas muitas vezes na nossa vida a gente se depara com pessoas que necessitam da gente. Na hora que a gente sente compaixão, é a hora que nós nos conectamos com Deus. Até então, Jesus, ele tinha ciência da natureza dele, espiritual, da missão que ele tinha. E para ele ainda não era aquele momento de se revelar. Porém, de repente, com aquele sentimento de compaixão, e ele ali, ele sentiu aquilo e já começou a operar. Então, ele pediu para juntarem 6 jarros com mais ou menos 80 litros de água. Depois que aquele jarro estava ali, ele pediu para tirar um pouco e levar para a pessoa que cuidava da festa. E aí o homem bebeu e virou para o noivo, né? Falou: noivo, nossa, normalmente as pessoas servem primeiro o melhor vinho. E no final da festa, quando está todo mundo já, né, alegre, você não vai mais sentir qual que é a uva. Hoje em dia a gente tem aquele povo que fica girando o copo, né? E olha, todo mundo sabe tudo. Depois da terceira, girar o copo. O copo já está girando na mesa. É que nem os bebedores de cerveja. Ele começa a beber uma cerveja, depois ele troca a cerveja. Não, isso aqui não serve. Será que ele sabe distinguir uma da outra? Olha, depois, eu acho que depois do terceiro, não. Mas o chefe da festa, é claro que ele estava ali atento. Ele como organizador, jamais poderia estar bebendo. E ele experimentou e percebeu que era o melhor dos vinhos. E aí, houve muito, assim, muito barulho. As pessoas começaram a comentar sobre aquela situação maravilhosa. Quer dizer, havia vinho ali agora para o resto dos festejos daquela boda. E isso, o que isso diz a respeito, né, para nós aqui na prática? O quarto segredo é o segredo da transformação. A transformar água em vinho. Jesus, né, claro que ali naquele instante, nós no estudo espírita, nós entendemos, né, que Jesus tinha um conhecimento muito além do nosso na manipulação da matéria, na propriedade. Conforme a gente vem evoluindo na humanidade, nós vamos descobrindo que muitas coisas serão possíveis, coisas que não eram antes, como as ondas do rádio e tantas outras coisas que, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos mudando o olhar. Então, Jesus tem um domínio sobre a matéria que nós não temos, certo? O mais importante para nós, para a nossa vida, é, na hora que a gente tem uma compaixão, na hora que a gente se conecta mesmo com a lei divina, com a nossa espiritualidade, quando nós sentimos algo a mais do que interesse material pelo outro, foi o que Jesus sentiu pela Mãe Maria naquele instante, é nessa hora que a gente se transforma, seu Rui. Então, toda vez que nós nos ligamos a Deus, quando a gente aceita os bons sentimentos tomarem conta de nós, nós nos transformamos, como a água se transformou no vinho. Compaixão significa um amor muito mais profundo. Isso significa que nós estamos conectando com Deus? Sim. A hora que você sente uma pessoa vir pedir, você se condói, você fala: eu preciso ajudar essa pessoa. Porque você não está vivendo por você. Não. Você está vivendo pelo outro. E esse é o estado maior da espiritualidade. A pessoa que está realmente conectada com Deus, ela deixa de ser o centro da vida dela. Pensar nela. A pensar só nela. O egoísmo diminui. E o que cresce é o sentimento de querer ajudar o próximo. Aí a gente começa a viver aquela lei maior, que é fazer ao próximo o que quer que seja feito a si próprio. Então, se alguém está sofrendo, se alguém está passando um problema, se alguém precisa de mim, meu coração se alegra por poder ser alguém que vai ajudar. É nesse instante que eu me transformo. Então, toda vez que a gente conseguir ser tocado, mas nós somos capazes disso. Quando nós abrimos a porta, não é assim? Quando a gente se põe disponível, nós nos conectamos. Então, você pode ver que tem pessoas que convivem no meio espírita, ou no meio católico, no meio evangélico, seja qual for o meio, a mensagem está ali. Tem gente que, quando termina aquela reunião, está numa paz enorme, enquanto o outro que esteve no mesmo lugar, ouviu a mesma palavra, já na primeira esquina, discute com alguém. Por quê? Porque cada um ali tem o seu nível de conexão, de entrega. Alguns saíram dali transformados, alguns permitiram, outros não. Então, o conhecimento não traz a conexão, ele ajuda a conectar. O que faz com que a gente realmente se conecte é a atitude. É falar, eu vou sair do discurso e vou para a prática. E aí eu fico transformado. É, ontem nós estivemos ali no CEF, viu, Jorge? Onde a Alfa Lume, a escola Alfa Lume da Nuricel, ela estava realizando ali uma competição de robótica com os meninos. Que coisa maravilhosa, aqueles meninos. E ela, eu falei com ela que tinha um projeto assim, falou assim, seu Rui, nós precisamos sair da fala para entrar na prática. Porque nós falamos muito, discutimos muito, fazemos muita reunião, mas de prático mesmo a gente faz muito pouco. Você concorda com isso? Eu concordo. E eu, não só com tudo que eu aprendi no Espiritismo e agora profissionalmente, mesmo revendo tudo que eu vivi nos 26 anos de jogo calçados, de fute, não só na condução do negócio, mas também de como foi a relação da família com tudo isso. Porque a minha família foi a empresa, né? E eu aprendi, e fui um cara de estudar muito, cheguei a fazer até o mestrado aí em gestão, mas você pode saber tudo, tudo. Enquanto você não coloca o que você conhece em movimento, aquele conhecimento não serviu de nada, nada. Então, às vezes é melhor que você saiba menos e pratique mais, e isso que a gente vê muitas pessoas que têm o coração endurecido. Porque elas crescem tanto intelectualmente, elas julgam tanto, elas sabem tudo, elas ficam analisando se... Isso no meio espírita, né? A gente quando fala de livro, lá na banca, por exemplo, às vezes você tem situações que esse livro está à venda, o outro não está à venda. Eu sou uma pessoa que eu prefiro que eu possa escolher e não o outro escolher por mim. Então, assim, por quem que escolher? Será que essa pessoa sabe escolher melhor do que eu mesmo, o que eu quero ler? Então, assim, será que a gente também, no nosso movimento, não tem que rever essas posições e todo mundo querer saber o que é melhor para o outro? Sim. Então, a gente tem que praticar mesmo essa compaixão, essa conexão, essa transformação, primeiro deixando todos nós sermos livres. Primeira prática que eu vejo que é importante para nós, como espíritas, como cristãos, se você que está ouvindo é católico, evangélico, é deixar a pessoa ser livre, livre. Porque Jesus não exigiu nada, ele só mostrou o caminho. Ele não colocou em nós medo. Ele colocou, vai por aqui, né? Ele falou assim, ó, eu sou o caminho, eu pratico, olha o que eu faço. É. Faço como eu faço e vem. E é um convite, não é uma obrigação. É, e ele não olhava quem estava bem. É, ele estava lá quem precisava, para quem estava precisando. É os caídos mesmo, né? Lógico, é interessante que até nos dias de hoje, né? Se você estiver andando com pessoas que não são boas para a sociedade, vão olhar para você. Essa semana eu vi isso duas vezes. Diga-me com quem andas e te direi quem é. Será mesmo? Imagina o Jesus lá, na, lá sentado lá no poço com a mulher do poço, pois, né? Não, a samaritana. Quer dizer, a gente, qual é o nosso nível de pureza? Olha, vou resgatar uma história do Chico Xavier aqui. O Chico falou que quando Gandhi desencarnou, ele quis saber, isso está no livro lá do Geraldinho, né? Não será em 2012? Uhum. Poxa, onde que está Hitler? Aí Jesus falou, Hitler está no planeta prisão do sistema solar. Está lá no último, Não é Júpiter, é o último lá, o Plutão. E aí lá é um planeta onde ele está lá sozinho para refletir. Aí Gandhi falou assim, posso ir lá e dar uma mão para esse irmão que precisa muito de ajuda? E Gandhi, com toda essa elevação espiritual, com tudo, vamos dizer assim, já ganho. Ele já pode, vamos dizer assim, partir para a galera, já está com um caminhar muito andado em relação a todos nós, ele está lá com Hitler. Será que cabe, então, esse comentário? Uhum. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Está lá, ajudando. Está lá com compaixão, enquanto tem gente ainda malhando Judas. É, a gente tem que parar de malhar o Judas aí. É verdade, né? É como tinha pessoas que, quando o Chico começou na sua missão, E o pessoal desconfiava muito, duvidava muito, e foram vigiar o Chico. E ele saiu com o Evangelho, entrou lá num antro de prostituição. Eu disse, nossa, ele entrou no prostíbulo, o Chico. Aí foram lá, foram ver o que, que ele estava fazendo lá. Chegou lá, estava se reunido com todas as mulheres e ele fazendo Evangelho. É, esse é o caso também de não tirar conclusões rápidas. Tem um Evangelho no lar e um Evangelho no bordel, né? Então, é. Mas é onde ele ia, levava o Evangelho. E o Antônio Besta entrou aqui, mandou um bom dia, feliz dia dos pais. O Ari Rangel entrou aqui no WhatsApp, mandou um bom dia, amados irmãos vivencianos. Feliz dia dos pais a todos os papais, grande Maurício, glória à vida. Um forte abraço a todos, parabenizo também ao vivo e a cores no Vivente Espírita. A minha esposa Renata, que aniversaria hoje, olha que legal. Então, um grande iluminado domingo a todos. Depois a gente coloca aqui a Renata também no momento do parabéns, tá, Ari? E a Deli também entrou, mandou um bom dia, amigos vivencianos. Parabéns a todos os papais. Maurício, muito bom ouvi-lo novamente. Abraço a todos. E continue aqui participando conosco. Vamos para os comerciais? Maurício, quer dizer que nós terminamos aqui o quarto segredo. O segredo da transformação, e mandando abraço para o meu amigo Marcelo, que está lá no São Judas, lá, ouvindo a gente. É, terminar nós não terminamos não, nós deixamos ele falar um pouco, porque senão só esse tema já dava pra gente falar aí o programa inteirinho, né? Mas vamos o pessoal passar pro quinto, pô, né? O cara só falou três, pô, mas você viu o tanto que a gente conversa sobre um, porque é muito interessante, né? Até, essa história do Hitler é interessante, e o Chico Xavier deu a informação pro Geraldinho, que existem planetas no nosso sistema solar que são planetas ou satélites que são presídios. A Lua também é, né? A Lua também é. Inclusive, essa fascinação que existe, que nós temos fascinação pela Lua, não só pela luz, mas é a vibração que vem de lá. Porque não é só quando você fala em presídio, existe muita promiscuidade, mas existe muita energia genésica, talvez, também, saindo de lá. E isso fascina as pessoas. Inclusive, ele disse que Lampião estava na Lua, né? Fala nessa conversa, fala que Lampião, o presídio do Lampião é na Lua. Quer dizer, o do Hitler é prisão de segurança máxima, não é para qualquer um, não. Tipo assim, aquele isolado, no caso de Hitler, isolado sem nenhuma visita nunca. Não só para proteger proteger o espírito, como é que se diz assim? A humanidade contra ele, mas proteger ele contra o ódio das pessoas que ele feriu, né? Então era muito mais para proteger ele e deixar ele tentar. 1.000 anos era o tempo dele, do presídio de segurança máxima, 1.000 anos, durante esses 1.000 anos. E Gandhi se ofereceu para ser uma das pessoas a visitar ele, né? É bom a gente falar isso também, que tem muitas pessoas que começam a fazer alguém de herói, né? Lampião já estão fazendo ele de herói aí. Já estão fazendo ele como se ele fosse... E, olha, não é brincadeira, não. Tem lugar que estão colocando Lampião como dando segurança na casa, como protetor de segurança. Como, né? Justiceiro. Como protetor. Nós não temos os cruzados, que a gente convoca para proteger as casas, muitas vezes, são equipes de segurança da casa, então tem lugares aí que colocam o Lampião como se fosse de equipe de segurança. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala essas coisas. E como eu sou um seguidor mesmo das trilhas de André Luiz e de Chico Xavier, então eu gosto muito de estudar eles para ver se o que eles falaram sobre isso, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente fala cada coisa que não tem muito sentido, ou faz ou pratica, né? Coisas que a gente não vê muito sentido quando a gente pega os mais experientes para falar algo. Vamos lá para o nosso intervalo comercial. Agora com a música também. Então vamos tocar a música do Dia dos Pais hoje. Para começar, uma música muito tradicional, que é a música do pai do Fábio Júnior. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Música. Pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos, pai e filho, talvez. Pai, pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Pai, pode crer, eu tô bem, eu vou indo. Tô tentando, vivendo e pedindo com loucura pra você renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo, só não quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você. Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa. Fala um pouco, tua voz tá tão presa. Nos ensine esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. Pai, me perdoa essa insegurança. É que eu não sou mais aquela criança que um dia morrendo de medo nos seus braços você fez segredo. Nos seus passos você foi, mas eu... Você foi meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém tá sozinho. Você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em paz. Pai, paz. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui com o nosso grande, querido amigo Maurício Tomé, que é o diretor do curso do Mastermind, né? Não é Mastermind não, viu, Jorge? Mastermind. Não, eu sei que é desse jeito, eu sou igual a Ariano Suassuna, eu sei que é assim que fala, mas eu falo em português, então em português é Mastermind. Mastermind. É. Então, é. Vamos lá. E desse jeito que eu estou mandando um monte de gente para lá para o Maurício para fazer os cursos. Você, tá todo mundo querendo saber o que é o Mastermind. O que é o Mastermind, claro. Aí a pessoa vai lá, aí eu falo, manda fazer um mousepad. Eu falei, não, mas aqui não está escrito mousepad, aqui está escrito mousepad. Que é esse negocinho que faz aqui, ó, que a gente põe o... O ratinho aqui em cima do negócio. Aí nós fizemos aqui um monte desses negócios que a gente põe aqui para poder a gente colocar lá no evento. Jorge, do Chico, né? É a caminha do rato. Isso, exatamente. Então o cara fica aí com as coisas que a gente não sabe nem escrever. Do jeito que você fala, eu escrevo. Opa, é desse jeito? Eu falo, não, mas você escreveu errado. Eu falo, mas foi assim que você falou. Né? Bem, mas, a pergunta, Rodrigo, qual é a pergunta para os nossos ouvintes participar do nosso programa? A pergunta, a gente até colocou aqui já no Facebook Live e lá no WhatsApp, é: qual lembrança boa você tem do seu pai? É. Então deixa aí o seu comentário, alguma lembrança que você tem aí... positiva que você do seu pai para compartilhar conosco, e a gente vai participar do sorteio de dois convites no sábado do teatro. Dois pares de convites da Violeta na Janela para domingo, para sábado, e um para domingo. Agora, precisa tomar cuidado, e se a pessoa participar e não quiser ir no teatro, não for daqui da nossa região, como é que fica? O interessante é falar... avisar que quer participar do convite. Ligar para nós, falar que ó, quero participar, quero ir no teatro e falar se é no sábado ou no domingo também, para ficar melhor. Tá? E tá no finalzinho. Porque às vezes a pessoa não tem disponibilidade, né, para ir no sábado ou não ir no domingo, né? Então, poder falar e definir se vai no sábado ou prefere ir no sábado. Olha, e avisar o nosso ouvinte que estão acabando os convites para o sábado. Então corra na banca do Livro Espírita, ou lá no Café no Bule, ou então na Marinela. Parece que Marinela foi ontem, acho que foi o último dia que ela estaria vendendo, porque tá mudando de dono lá o Marinela, né? Legal. Vamos lá então? Maurício, o nosso quinto segredo de Jesus. Quinto segredo começa uma reflexão, e a gente vai lembrar muito de Paulo. Paulo falava de coisas que ele não tinha visto, né? Ele não conviveu com Jesus encarnado, né? Ele só foi saber de Jesus mesmo a partir do momento, né, primeiro contato com Damasco, e depois aprendendo muitas coisas com Jesus e desenvolvendo ao longo da vida qualidades que ele não tinha. Paulo, ele antes, né, todos que já estudaram a vida de Paulo sabem que ele era candidato a liderar até o Sinédrio. Um homem intelectual, um homem preparado, um homem de pulso firme. De três cidadania, né? É, um homem admirado, mas ele era impetuoso. É. Não foi diferente, foi justamente por ser assim que tem toda aquela história, a história dele com Estevão, que vem aí a primeiro mártir, né, dos seguidores do Cristo, né, pelas mãos de Paulo. A padecer. Quer dizer, um homem que era implacável, ele tinha um caráter, ele tinha lá a sua sinceridade na sua crença, mas que levava ele a cometer esses excessos por conta disso. É, e que é bem descrito essa coisa toda no livro Paulo Estevo, que é uma das coisas mais lindas da literatura espírita, é o livro Paulo Estevo, né? Maurício, eu tenho uma ideia... De mostrar, porque Paulo ele é tão importante para o cristianismo, por exemplo, que todos os pontos, inclusive quando ele era Saulo, ele era um cara fiel às ideias dele, né? O tempo todo. Ele era um cara que cumpria aquilo que ele pensava ser o correto. Mas para a gente mostrar a força de Paulo, a personalidade dele e o espírito que ele era, justamente na transformação, no caminho de Damasco, quando ele cai do cavalo, né, fica cego, Jesus aparece e pergunta por que ele persegue ele. Né? E naquele momento Paulo reconhece realmente, ele reconhece, naquele momento ali ele já reconhece, já fala, poxa vida, fiz besteira. Né? E esse cara, sem enxergar, fala, esse cara aqui é que era o certo de eu ter seguido a vida toda. Ele não responde nada, mas ele... E Jesus pergunta para ele, por que me persegue? E naquele momento, ele não tem dúvida nenhuma de chegar e falar, o que você quer que eu faça? Ele não fala nada, assim, tipo assim, como se fosse qualquer pessoa. Qualquer pessoa, independente do nível que seja, falaria assim, poxa vida, mas eu fui criado ali, junto com o povo judeu, a vida toda eu fui preparado para isso. Você me desculpa, eu estou reconhecendo agora, mas tudo que eu fiz foi baseado no que eu aprendi. Tudo que eu fiz foi baseado no que eu precisava fazer, era na ideia que eu tinha antes. Você me desculpa aí, me perdoa, por favor. Então, nada disso. Ele só perguntou, o que queres que eu faça? E acabou, foi lá ali, ó. Dali ele começou a fazer o trabalho todinho que a gente fala. Cristianismo sem Paulo não existiria também. Não existiria. E eu acho que... Não acho. Tenho certeza. Ele é um dos maiores exemplos para todos nós. Quando nós falamos, nossa, somos muito pequenos frente Jesus, quando que um dia eu vou chegar num nível desse? Paulo era um como nós aqui. Estava teimando em mudar, estava teimando com certas coisas, apesar de já estar adiantado, de já estar muito preparado, mas aí ele ainda estava embrutecido, ainda estava muito na outra forma de enxergar a lei divina, lá dos 10 mandamentos ou do Antigo Testamento. E naquele instante que ele cai ali na porta de Damasco, Jorge, muitas pessoas, quando caem do cavalo, como você disse, elas entendem, poxa vida, eu caí do cavalo. Isso aqui é uma consequência de algo que eu fiz. Outros caem do cavalo e vão culpar o cavalo, a pedra, e vão continuar. E essa é uma situação muito importante para a gente refletir. Ainda não é em relação ao segredo que eu quero revelar aqui. Mas nós somos assim. Alguns vão cair do cavalo, já vão literalmente, se modificar, e vem aquela transformação que a gente falou no quarto segredo, se transforma, se conecta. Outros ainda vão procurar a culpa no exterior, né? Nós, no Espiritismo, aprendemos que somos, né, o resultado das nossas escolhas. Somos o resultado. Então, Paulo entendeu que ali ele tinha que se modificar e, ao invés de ficar discutindo, né, ele simplesmente partiu para a ação. No entanto, ele ainda era um aprendiz, não concorda, Jorge? Claro. Ele foi atrás de construir, então, uma nova forma. Ele tinha um jeito antigo. É. E durante muito tempo ele teve que se debater. É por isso que ele pergunta, né? O que eu tenho que fazer? E depois é que vem aquilo. É. Ama, trabalha, perdoa, espera. Que você vai conseguir. Exato. Ama, trabalha, perdoa, espera. Mas, ama, trabalha, espera e perdoa. Porque é interessante essas palavras na vida de Paulo, porque ele sempre queria poder. Quando ele se torna um cristão, ele queria sim. Ele queria fazer tudo por aquilo. Mas ele, mesmo assim, ele sentia, mas eu ainda tenho tanta coisa. E os conselhos que ele recebia era esse, olha, ama, trabalha, espera, perdoa. Porque às vezes você pode amar, você pode trabalhar, e você não tem, paciência para esperar, e perdoar muito menos ainda. Então você tem que conseguir todas essas coisas, que foi o que Paulo conseguiu. Aí vem o segredo, aí está a chave. Fala, só para complementar, mas o grande professor dele foi Ananias, que é aquele que ele estava perseguindo. E quando Jesus fala para Ananias, olha, você vai lá, quando vem um anjo dizendo para Ananias que ele teria que ir lá ensinar uma nova vida para Paulo, ele fala, mas esse vivia me perseguindo. E ele foi lá e fez os ensinamentos de Paulo para que ele pudesse aprender para sair e pregar, né? E o segredo vem justamente de alguém, né? Vem do exemplo que é a busca, né? O segredo, ele vai surgir da busca de Paulo, então, em se renovar. E a renovação de Paulo veio na descoberta do que era o amor, porque ele sabia tudo. Ele sabia toda a lei, mas faltava o ingrediente mais importante, que era o amor. Por isso que hoje nós temos lá no Novo Testamento textos maravilhosos de Paulo para falar do quê? Do amor. Ali, esse é o quinto segredo. E da caridade, né? Quer dizer... E como a gente está no Dia dos Pais, isso está no livro do Jamil e do Pastor Rodovalho, que é o livro Os 12 Segredos de Jesus, no qual estou baseando aqui toda essa fala aqui com vocês, com os nossos amigos que estão ouvindo. Tem uma carta famosa de Albert Einstein para a filha. Nessa carta, ele fala de amor. Então, depois, já no final da vida, ele está discorrendo sobre toda a ciência, tudo que ele já havia aprendido. Ele tinha entendido que ainda não tinha um ingrediente na ciência que faria a revelação de o que é o universo, como ele funciona. E aí ele fala assim para a filha: imagina aquela minha equação, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, tudo é energia. Imagina que você quer transformar o universo com o amor. Então, energia é igual a amor vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, o que se transforma o mundo ao redor quando você usa a equação de Einstein? Trocando, nós que na escola é assim, né? Troca a variável tal por isso. Na vida prática é isso, a gente vai colocar lá o M da massa, nós vamos colocar o ingrediente, que é o amor. Com o amor, nós vamos transformar o mundo. Ele fala assim, só o amor vai fazer com que nós permaneçamos na Terra, porque hoje sabemos fazer a bomba que mata. Imagina a gente conseguir descobrir uma bomba que possa ter o amor como ingrediente. E Paulo de Tarso deixa claro que esse amor é a caridade, né? O amor na prática é a caridade. O amor na prática. Maurício, então, às vezes a gente fala as coisas aqui, como eu sou muito palhação mesmo, né? Pra botar os outros pra dar risada. A gente fala as coisas em tom de brincadeira, mas às vezes a brincadeira é séria. Como às vezes, eu lembro quando nós estávamos na Bandeirante, a pessoa ligou pra gente e disse que ele estava com uma mediunidade muito forte. E essa mediunidade dele estava fazendo com que, quando ele passava debaixo dos postes, a luz apagava. Eu falava, poxa vida, meu irmão, do mesmo jeito que você tem força para apagar a luz, pode ser que você tenha força para acender também. Começa a passar nos postes apagados para ver se você acende. Não é? Mas não seria muito mais positivo? Porque se você está conseguindo apagar, você tem força para acender também. Então, nós resolveria muito problema com as mediunidades assim, desse jeito. Pois não só de destruição, mas para... Então, é a bomba de amor, né? A bomba de amor é mental também, né? Se nós começássemos a pensar positivamente, como eu acho fantástico o que a Aliança Espírita Evangélica criou, que é as vibrações, que existem em todas as casas das casas da Aliança Espírita Evangélica no Brasil e no mundo, as vibrações coletivas que são feitas todas as quintas-feiras. Quer dizer, pede para a gente fazer vibrações todo dia, às 10 horas da noite, né? Mas as coletivas são as quintas-feiras. Todas as casas da Aliança, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, às quintas-feiras, às 7h30 da noite, mais ou menos, se reúne ali durante umas meia hora para vibrar pelo mundo, para melhorar o mundo. Isso é uma bomba de amor. E você consegue mudar o mundo com isso. E você sabe por que pede para fazer às 10 horas da noite vibração? Não. Porque a mudança de energia é enorme. Do dia, quando começa a noite, você pode observar que as piores coisas que ocorrem são de noite, né? Então a vibração é muito densa à noite. E precisamos mudar, né? Viu? Já está na hora da gente ir para o intervalo de novo, que nós estamos aqui, né? Olha só. Não, hoje nós vamos ficar um pouquinho, viu, Jorge? Tá bom. E tem muita coisa para falar aqui, mas eu, o Rodrigo, que sempre olha as perguntas que o pessoal está respondendo, mas eu achei tão interessante essa primeira aqui da Rosima, que eu vou falar depois, eu passo para ele, né? Que a pergunta que foi colocada é a seguinte: fale alguma coisa boa sobre seu pai. E eu achei interessante que a Rosilma foi a primeira que colocou aqui, ela disse assim: esta é fácil, né? Tantas, mas a que marcou. E a que marcou mais é ele cortando minhas unhas, sempre curtinha e contando história para distrair. Pai, amo demais, 89 anos de coisas boas. Né? E ela disse que quer participar do sorteio. Então, tá cheio de coisa legal aqui. Essa pergunta apareceu aqui repentinamente, mas é a espiritualidade que passou para a gente mesmo. Porque aí você consegue tirar algo muito legal ali de dentro das pessoas. Aqui a Maria Amélia da Silva ligou para nós, falou que a lembrança do pai já no sábado começava a se preparar para ir no baile da terceira idade na à nova era. Legal, né? Bacana. E a Patrícia Félix entrou aqui no WhatsApp, mandou um bom dia, amigos vivencianos. Em primeiro lugar, gostaria de desejar um maravilhoso Dia dos Pais, de muito amor, paz e luz. Respondendo a pergunta para sorteio, uma das melhores lembranças que tenho com meu pai, com o pai, né? Que graças a Deus ainda está encarnado, são nas manhãs de domingo, assistindo as corridas de Fórmula 1 e ele me dando caçopa. Caçopa, mistura de pão molhado no café. Até hoje tenho essa recordação nítida em minha memória, já que meu pai trabalhava muito e tínhamos pouco tempo juntos. Sou grato a Deus por ter me dado a oportunidade de tê-lo como pai nessa encarnação. Te amo, Papusco, e a todos os demais pais que fazem parte da minha vida. Marido, irmão, cunhado e amigos. Um domingo de iluminado a todos. Legal, né? Só comentar que aqui também tinha entrado o Wilson Giraldi, tinha mandado um bom dia a todos os vivencianos, que Deus abençoe todos os papais, bom programa a todos, que eu tinha pulado quando ele falou. E só para completar também, que aí a gente já fecha, o Carlos da Fraternidade Sem Fronteira estava lá ontem, no lançamento, antes de ontem. Ontem foi estive lá no Recanto de Luiz e Mancheila, lá junto com o Edson, o Fábio, foi muito legal, e foi o Paulo e a Leia que fizeram também fizeram a apresentação, harmonização musical. E aconteceu uma coisa interessante, chegou um rapaz lá, um senhor, e ele apresentou a corrente depois que ele tinha feito cirurgia acho que mês passado, e aí ele trouxe a corrente, ele tinha uma medalha assim de latão, sabe, aquela cor bem assim, meio latão mesmo. E tinha, por causa da energia, tinha ficado como se fosse cauterizado o latão. E tinha uma medalha do Sai Baba também. Aí tinha do lado do Sai Baba, atrás o mestre dele também tinha cauterizado com a cirurgia. Então, pra ver a energia que tem lá no Recanto de Luz, no Ancheiro, lá os trabalhos que eles fazem. Vale a pena conhecer lá em Ribeirão Pires. É só entrar, quem tiver interesse, é Irmã Sheila. .org.br. E o Edson mandou um bom dia aqui também, tá? Aqui tá escutando a gente. O Carlos, lá da fraternidade, sobre a pergunta do dia, ele, com toda a educação rígida e repressora, eslava e militar, o que mais me marcou em minha infância era quando todo dia meu pai me colocava para dormir. Com todo carinho, me cobria, colocava o cobertor por debaixo do colchão, tudo bem, percinho e protegido. Dava uma boa noite e um beijo carinhoso em mim. Nisto eu via e vejo muito mais agora, que ele tinha um amor por mim, do jeito dele. Mas o importante é que ele tinha. Sabíamos todos que os pais às vezes cometem alguns equívocos, mas que ele se encontra no momento dele. Mas o amor paternal sempre estará dentro dele. Basta apenas enxergar nos pequenos momentos. Obrigado por tudo, pai. Legal, Carlos. Obrigado por compartilhar aí esses momentos e participar conosco. Vamos, então? Isso. Temos alguém na ligação aí? Inácio, passa pra gente. Bom dia. Bom dia. Alô? Caiu a ligação? Caiu. Daqui a pouco ele liga. De novo, era o Fernando que estava querendo dar um recadinho aqui. Então nós vamos pro nosso intervalo comercial com a música agora. Essa música agora que é do... Jacó Melo, que fala sempre assim. É um diálogo do pai com o filho. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Aprender, aplicar pra você, poder perceber e mudar pra melhor, na vida moral evoluir. Por isso lhe ensino o melhor caminho,

todas essas orientações da mensagem. Eu recomendo para quem está ouvindo, porque ainda tem dificuldade com seus filhos, procurar desenvolver isso em você. Outro dia desse eu estava no programa da Solange Moraes, falando de Mastermind, falando de êxito, né, Jorge? Uhum. Televisão, ao vivo, como é aqui, entra uma pessoa para falar na... Não era sobre pai, mas acho que tem tudo a ver com esse momento. A pessoa falou assim, puxa, eu tenho um relacionamento muito ruim com fulano de tal da minha família, e falou. O que que eu tenho que fazer? Pergunta para mim, porque eu não estou tendo sucesso. Como é que eu faço para ter esse sucesso? Como é que eu faço para ser amada? E eu realmente respondi tão rápido, e não veio assim, por eu estar pensando a resposta, porque eu estava até com suador na hora. Com dificuldade. Meu Deus do céu, que pergunta difícil. Uhum. Mas na hora que terminou, já veio a resposta. Ame você. Ame você. Você está esperando? Não espere. De fora para dentro, né? Faça você. A pessoa não faz? Faz você. Ame você. Se a gente fica esperando as pessoas nos amarem, a gente nunca vai viver bem. E nós, pais, temos a missão de amar. Se a gente não consegue amar nem o próprio filho, a própria filha, quem é que nós vamos amar? Então, essas atividades são, às vezes, pequenas, como foi colocado. Eu falei isso logo no início do programa, né? É aquele momento que você vai que nem ontem, eu fui lá no Instituto São José. As freiras tiveram uma ótima ideia. Colocaram uma camiseta nos pais e nós tínhamos que passar por 6 estágios dentro da escola. Cumprir provas com os filhos, né? E cada prova cumprida tinha que pintar o símbolo da prova na camiseta. Olha que interessante. É. Então, a criança pegava a caneta azul, pintava o que era do azul, que era da prova tal. Aquilo ali é uma coisa muito simples de fazer. Mas assim, foi uma delícia, uma brincadeira danada. Tenho certeza que no dia que eu não tiver aqui, o Rafa e a Gabi vão lembrar daquele dia, porque a gente se divertiu ontem, pra valer. É isso que faz o laço. Na hora do aperto, na hora que não vai estar tudo tão bonitinho, a gente não vai querer desenhar nada, mas nessa hora a gente vai poder olhar para a pessoa e falar, puxa, aquele ali, eu reconheço. O que falta muitas vezes nas relações é se eu reconhecer o outro como o meu esteio, o meu apoio, a pessoa que eu quero buscar no momento de dificuldade. E o pai, nós que temos a experiência a mais na vida, a gente tem que dar esse apoio para os filhos, né? Falo isso para vocês também por experiência pessoal. Eu tenho dificuldade com meu pai. Ontem aconteceu lá um caso, ele mandou uma postagem para uma outra pessoa, não mandou para mim, falando sobre a dificuldade que ele tem nos dias dos pais comigo, né? O que que eu faço? Eu faço a minha parte. Então, da mesma forma que eu dei o conselho para a mulher, eu tenho que fazer o meu. Eu tenho que fazer. Se ele não faz, eu faço. No dia, em algum momento, talvez por eu não desistir de fazer a minha parte, a coisa melhore. Porque sempre há tempo. E para quem já não está com o pai, também tem isso hoje, né? Tem pessoas que estão saudosas. Você pode fechar os seus olhos nesse instante e pensar no seu pai, mesmo que tenha tido dificuldade. Agora você pode fechar seus olhos espiritualmente, entrar em conexão com ele. Se não deu durante a vida, ainda é tempo. Mesmo agora, com ele do lado de lá, manda um bom pensamento. Manda uma boa vibração. Busca continuar essa conexão e até auxiliá-lo, se for o caso. Se você puder fazer isso. Lembre-se que a gente é unido por laços eternos. Se hoje a gente não está tão bem, um dia vai estar. E que nós vamos voltar até a gente se resolver, um com os outros. Isso não é uma condenação, isso é uma bênção. Sim. É um exercício para a gente ficar pleno, sermos seres humanos, aí sim, desapegados desses sentimentos, dessas picuinhas, dos problemas de ser vítima, eu sou coitadinho porque eu fui agredido, porque eu fui isso. Gente, vamos parar, vai. Vamos viver bem, pleno. A mensagem para... complementando da minha forma aí o que a gente ouviu. Mas, Maurício, então você concorda que hoje é um dia muito especial para os pais perdoarem seus filhos, filhos perdoarem os pais. Sim. Trocar ideias, trocar... Se você não fizer isso hoje, eu que quase morri, ontem eu fiz aniversário de um ano de cirurgia, foi a cirurgia que me deixou permanecer vivo. A maior força minha dentro do hospital foi ser pai. Você fala, Maurício, qual foi o maior motivo pelo qual você quis continuar lutar aqui na vida encarnado? Era a missão da paternidade, muito mais do que a profissão. Eu pensava muito nos meus filhos enquanto eu estava no hospital. Foi o que mais me prendeu e me deixou aqui. Pode ter certeza, eu tive muita fé. Tive que trabalhar isso muito dentro de mim. O que mais me moveu foi o sentimento de paternidade. Então, isso é uma coisa muito forte. E eu hoje posso ainda me resolver com meu pai. Olha que coisa boa. Eu ainda tenho oportunidade. Dá. Não sei se da parte dele vai dar. A minha, eu estou fazendo a minha. Daqui a pouco eu vou ligar para ele. Ele não está esperando. Uhum. Mas eu vou ligar. Sim. Talvez ele fale alguma coisa que se chateie, mas eu vou fazer a minha parte. Então, nós temos a oportunidade, façamos a nossa parte. Vamos encerrando, vamos, Jorge. Inácio. Num oferecimento de Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje aqui com o nosso grande amigo, companheiro de doutrina, Maurício Tomé, que é diretor do curso Mastermind. Viu, Jorge? Mastermind, não se esqueça, hein? E falando aqui dos segredos de Jesus. Nós encerramos já o quinto segredo, que era o amor? É, eu só... Quer dizer, encerrar não vai encerrar nunca, só, né? Só de deixar registrado que depois de Paulo ter vivenciado com todo o conhecimento, preparação, aí sim, entendendo que era amor... Veio aquela carta aos Coríntios, que, né, sem amor, toda aquela lista, uma das partes mais lindas da Bíblia, né? Da caridade. Tudo que eu possa saber, que eu possa ser, sem o amor, sem a caridade, quem sou eu? É. Nada. Eu sou aquela matéria, o sino que tine. É só um aglomerado de matéria. Quando tem o amor, toda essa potencialidade, ela explode. Então... Vamos ser aquela bomba do amor, né, Jorge? Essa história do Einstein é muito boa. A gente pode aplicar isso em outros setores, né? Toda vez que eu quiser transformar minha energia, nós somos energia, nosso pensamento é energia. Vamos colocar isso na nossa massa da equação. Mas, Jorge, sábado e domingo não será uma bomba de amor que nós teremos aqui em São José dos Campos? Com certeza, né? Sábado e domingo teremos lá no Parque Tecnológico, ali por volta de 1.400, 1.500 pessoas até... passando por lá para o 10º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã, no sábado a partir das 13h30. Só lembrando, né, que as inscrições já foram encerradas, tem que ter o crachá lá para entrar, né, para entrar, ou então se credenciar lá na hora, quem não tem crachá, mas já se inscreveu, né, porque o espaço é limitado, a procura é muito grande, graças a Deus, e o que a gente espera é que essas pessoas, que muitas pessoas também confundem, assim, achando que nós vamos lá encontrar aquelas pessoas que estão fazendo palestra, que são eles os amigos de Chico Xavier. Não, os amigos de Xavier são somos todos. Nós. Todos que estão lá são os amigos de Chico Xavier. A pessoa falou, porque a pessoa vai para o telão ao invés de ir para ver o presencial, né? Aí ela falou assim, mas eu vou conseguir encontrar com os amigos de Chico Xavier? Eu falei, você pode ter certeza que eu vou dar um abraço em você lá. Eu sou amigo de Chico Xavier. Então todos nós que estamos lá somos amigos. Todos nós vamos se entrelaçar lá. Não interessa se a gente está no telão ou se a gente está no presencial, porque o salão presencial é tão grande, muitas vezes, que é mais fácil a gente olhar no telão lá dentro do presencial mesmo do que olhar, porque acaba o palestrante ficando pequenininho lá na frente e você acaba assistindo tudo no telão. Então, a parte mais importante desse encontro, viu, Jorge? Vai ser o bate-papo que nós vamos ter nos corredores, nos intervalos, exatamente. Nós temos lá dois food trucks lá que vão estar lá, a lanchonete, a livraria, que vem aí o pessoal da Candeia instalar a livraria lá também. Os boxes lá onde tem os produtos do Chico também que nós vamos colocar e muita gente lá expondo suas as alimentações principalmente lá, né? Então, esperamos aí quem está inscrito, né, no sábado e no domingo. Há mais de 2 anos nós estamos trabalhando nisso, parecia que era muito longe e agora chegou a hora, né, Rodrigo? É verdade, né? Parece que foi ontem, quando a gente estava 1 ano atrás. Dois anos, né? Verdade. Que a gente recebeu o convite, foi lá em Goiás e foi muito rápido, né? Mas quem quiser, é só comentar também, quem não fez inscrições ou quem não poderá vir aqui para São José, a gente vai transmitir via Facebook Live, então no Vivência Espírita, e na rádio online também a gente vai transmitir todo o evento, inclusive no horário do programa aqui, né, no caso domingo às 8 horas, será transmitido pela Piratininga. A gente vai transmitir lá do parque, principalmente as palestras, vai pegar também o lançamento do CD do Paulo Alea, que vai ser no domingo de manhã, a palestra do Emmanuel Silva. O Emmanuel Silva, lá de Conquista, é interessante a gente falar que é uma pessoa bem difícil de tirar de lá de Conquista, que é lá do lado de Sacramento. Ele escreve livros, psicografa livros do Sr. Mariano, que é tio do Eurípides Barçanufo, e é uma personalidade aí do mundo, lá de Uberaba, da região ali do Triângulo de Luz, que é pouco conhecida, principalmente aqui, e que vai ser uma grande oportunidade. Ele teve também relacionamento direto com o Chico, para poder conhecer, como eu disse, é difícil trazer ele de lá para cá. Foi até difícil convencer ele de vir, de tanta humildade que ele tem. Ele falou, não, mas eu não sou importante. Eu falei, cara, vamos lá. A gente conseguiu. Então, vai ser um grande evento. Então, entra aí no site chicoxavier2017.com.br para poder acompanhar ao vivo esse evento que vai ser realizado em São José dos Campos no próximo sábado e domingo. Só comentar aqui, Rui, antes da gente falar, que vai ter, além disso, o Eduardo está aqui, ele vai falar um pouco sobre a Feira do Livro Espírita que vai acontecer, que já vai começar agora. Então eu vou deixar até para ele falar um pouco mais sobre isso. E comentar que no dia 16 de setembro vai ter uma palestra do nosso irmão André Luiz Chiarini, Chiarini Vilar, né, lá de Itapira, que vai estar no Jefa. Parece que tem alguém aí na linha. Vamos passar, depois a gente volta a falar aqui. O André vai estar a semana toda aí, viu? Desde o dia 11 até o final de semana, da segunda até o domingo ele estará aqui, nessa semana aqui na região. Oi, agora o telefone tocou de novo. Alô? Alô, bom dia. Oi, Fernando. Petit? Ei, tudo bom? Oi, meu irmão, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Um bom dia para você, para o Rui, para o Roberto, para o Maurício. Roberto, eu tenho um amigo chamado Roberto Tomé, Maurício Tomé. Também para o Rodrigo, para a Graça, para a Camila, para todos aí, o Inácio, para todos os seus ouvintes. Legal, Fernando. E você quer passar uma mensagem aí para o Dia dos Pais? Ah, sim, né? De desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais. Vocês falaram aí no começo que o Rodrigo ainda não é pai, mas é o ainda. Daqui a pouco você vai ver a emoção que é ser pai, a alegria, e essa responsabilidade aí que é muito grande. Eu ouvi 2 pontos hoje de manhãzinha, acordei já ouvindo vocês, e aí na mensagem lá que o Rui e vocês estavam falando, o poema, e com 8 anos o filho já acha que o pai não sabe nada. Me deu um frio na barriga aqui, que vai chegar rápido nesse momento, né? E aí a gente tem que aproveitar todas as fases, ficar próximo, como o Maurício falou aí também no início da fala dele, ele tenta estar próximo a cada momento dos seus filhos, é isso que eu tento fazer aqui, e se Deus quiser, ele vai me dar saúde aí pra gente acompanhar o crescimento deles e ver essa alegria aí de eles se tornarem adultos, essa fase de ser adultos aí, que também, logo que eu e a Nara pensamos assim, a gente pensa e também já fica com aquela preocupação, mas sabendo que se acompanhar de perto, vai saber aproveitar e eles serão grandes homens, grandes mulheres, isso que a gente tem aí pela frente. Legal, Fernando. E assim, lembrança, eu sei que você tem muitas lembranças boas do seu pai, né? Várias, mas, assim, várias. Fala um aí pra gente, que é a enquete hoje aqui do programa é essa. Você sabe que o pai, quando eu fui crescendo, eu percebi que o meu pai, ele não falava mal das pessoas, né? Ele acabava, eu não sei se pela função, eu acho que é a característica dele, ele acabava ajudando a todos, mesmo aquelas pessoas que a gente sabia que não tinha sido bacana, legal com ele, né? Tentava fazer uma, passar aquela rasteira, tudo, ele seguia aquele preceito de fazer bem ao próximo, e não importando quem fosse, né? E isso me deixou marcado, né? A gente leva isso de lição para a vida, e isso é a maior característica que eu aprendi do meu pai, tentar ajudar todos sem distinção. Não é fácil, né? Não é fácil, porque às vezes você fica magoado, fica ressentido com algumas ações de pessoas, né, que você conhece, mas isso que é o ensinamento, né? É ajudar. E é isso que a gente leva da vida, tentar elevar a pessoa, ajudar nos momentos mais difíceis. E o que você tem de benefício, você acaba ficando feliz com isso, né? De você conseguir ajudar as pessoas. Isso que meu pai me passava. E é lógico, se a gente for contar a história aqui, a gente acaba o programa e não fala tudo que só o Luiz Felipe deu de bom pra gente. Legal, Fernando. Valeu a participação aí, viu? Valeu, obrigado, e queria também deixar um abraço para você, Jorge, na sexta-feira à noite, o lançamento do seu oitavo livro. Isso, Fernando, foi o oitavo livro. Bacana, casa cheia lá na AME, fui junto com o meu sogro, o seu Valdomiro Moreira, que também eu tenho vários pais, né? Você mesmo chegou no momento, conheci você num momento bem difícil da minha vida, tenho que agradecer, o Rui, que me conhece desde meus 7 anos aí, me acompanha sempre muito perto, e meu sogro, né? Meu sogrão, que também tenho ele como a figura de um pai, que é pai de 5, né? E soube receber também os agregados. Fico muito feliz com isso. Um grande abraço, sucesso nesse livro aí. Espero que tenha um grande alcance aí, consiga alcançar várias pessoas e multiplique suas ideias aí por várias pessoas. E um grande abraço aí. Queria deixar um abraço especial ao Rui, né? O Rui. Opa! Eu obrigado. Aqui, que é um pai que eu encontrei no meio do caminho. Desejar um grande dia dos pais aí, junto ao nosso grande amigo aí que trabalha com a gente, o Ricardo, também. E essa saudade do Rodolfo aí, que deixou uma imagem boa pra gente, só deixa você feliz, né, Rui? Ah, sim. Legal. É. Que bom, Fernando. Obrigado, viu? Obrigado. E hoje eu tentava ligar tudo e eu vi aquela mensagem também da função do pai. E uma das funções do pai é ajudar a arrumar os filhos pra sair, né? Corre pra lá, corre pra cá. Mas deu certo, deu tudo certo. Um grande abraço e um bom domingo a todos. Ô Fernando, um grande abraço a você, a Nara, a Isabel e ao Renato. E obrigado pelas suas palavras, viu? Um abraço. Tenha um bom dia. Bom dia. Vamos para mais um intervalo comercial e colocando uma música aqui. Vamos colocar uma música antiga aqui do Altemar Dutra, na voz do saudoso Altemar Dutra, que tem o título de Meu Velho. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. É um bom tipo, meu velho, que anda só e carregando sua tristeza infinita de tanto seguir andando. Eu estudo desde longe, porque somos diferentes. Ele cresceu com os tempos do respeito e dos mais crentes. Velho, meu querido velho, agora caminha lento, como perdoando o vento. Eu sou teu sangue, meu velho, teu silêncio e o teu tempo. Seus olhos são tão serenos, mas caminha subestrada. Eu vivo os dias de hoje em ti, um passado lembrar. Só a dor e o sofrimento tem sua história sem tempo. Velho, meu querido velho, agora caminha lento, como perdoando o vento. Eu sou teu sangue, meu velho, teu silêncio e o teu tempo. Velho, meu querido velho, eu sou teu sangue, meu velho, teu silêncio e o teu tempo. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o nosso grande amigo e companheiro Maurício Tomé, diretor do curso Mastermind e também palestrante espírita, que está aqui conosco falando dos segredos de Jesus. Ele começou no quinto segredo, que foi do amor, né, Jorge? Mas agora nós vamos dar um intervalinho para o Eduardo falar sobre a Feira do Livro Espírita, que começa também sábado. Na verdade, começa na sexta. Na sexta-feira? Opa! Então, fala para nós. Um grande abraço a todos os ouvintes, ao pessoal aqui da rádio. Um feliz Dia dos Pais para todos nós, não é? Meu pai lá em Suzano. E aos filhos, né? Por que não? Se comemora os pais e os filhos também. Bom, viemos aqui, Rui Jorge, a gente falar e sobre Rodrigo a feira também. E Rodrigo, né? Sobre a Feira do Livro Espírita, que está na edição, já está na sua 46ª edição, né? E junto tem a 23ª Feira do Livro Espírita Infantil, que vai iniciar agora dia 18, na sexta-feira, e vai até dia 27, na outra semana, né, no domingo, dia 27, agora em agosto. A localização da feira é local público, Largo São Benedito, ao lado da Praça Afonso Pena, né? Vai estar aberto das 9 às 21 em geral. Nos finais de semana tem um horário diferenciado, porque é final de semana. Mas os livros vão estar com descontos até de 70%. Então é uma grande oportunidade de aquisição aí de volumes, não só para as casas, como para a nossa biblioteca. As obras básicas terão preços especiais? Com certeza. É? Vai ter livros assim de R$ 2,00. Livros de R$ 2,00 do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Que a gente normalmente adquire, às vezes, até para doação nas casas. Nós temos exemplo de casas que compra para doar para aquelas pessoas que vêm pela primeira vez na casa. É isso mesmo. O Divino Mestre faz e várias outras casas fazem. Paulo de Tarso, a AME, a Tenda de Umbanda Mãe Maria, que é exemplo para isso aí também, né? Exatamente. Tenda de Umbanda Mãe Maria que compra mais. Junta todas as casas, não dá a quantidade que a Tenda de Umbanda Mãe Maria compra. Porque eles doam direto para todo mundo. É. Né? E aí, em concomitante, temos as palestras também. Nós temos duas palestras no início e uma no final. No dia 18, às 20 horas, a deusa Samu virá nos falar sobre o livro espírita como instrumento de nossa evolução. Todas as palestras vão ser na obra social Célio Lemos, que fica ali na Ana Gonçalves da Cunha, número 30. Né? Depois, no sábado, às 20 horas, temos o Simão Pedro de Lima, que vem de Patrocínio, Minas Gerais, vai falar sobre a educação do espírito. E essa palestra ela não concorre com as palestras do Amigos do Chico, é bom lembrar. Você pode estar lá no Amigos do Chico, sair e vir para essa outra palestra, que dá tudo certinho. Né? E depois, no dia 26, no sábado, às 20 horas, o Alessandro Viana de Paula, de Itapetininga, vai nos falar 160 anos de Espiritismo na Terra. Estão todos convidados, é um evento a mais que a gente tem aqui no movimento dentro de um espaço do mês de agosto, né? E vamos usufruir. Quer dizer que o final de semana, então, vai ser muito concorrido, né, Jorge? Nós vamos ter com certeza. A peça Violeta na Janela, vamos ter o encontro do Chico e vamos ter o Simão Pedro é bom demais, viu? O Simão Pedro é muito bom mesmo, vale a pena também ir na palestra do Simão Pedro. Eu acho que vai ter tanta gente aí na cidade por esses dias, que está movimentando por causa do evento do Chico, que vai ter lotação em todos os locais. Lembrando que na sexta-feira também nós temos a palestra do Carlos Bacelli lá em Jacareí, na Casa da Paz. Carlos Bacelli fazendo a palestra, 7 horas, 7 e meia da noite, e o Sérgio Santos e a Marlene fazendo a harmonização musical a partir das 7 horas lá também, na Casa da Paz, que fica na Rua Tomé de Souza, número 200, lá em Jacareí. Aqui nós temos outra palestra com a Deusa Samu, como o Eduardo está falando. No sábado, a partir das 13 horas, o nosso evento lá do Chico, até as 6 e meia da tarde, às 8 horas. Às 8 horas, a palestra do Simão Pedro, na obra social Célio Lemos. E nós temos a peça Violeta na Janela no Teatro Municipal também, que os ingressos já estão esgotados. Então, quem não conseguiu ir para a peça da Violeta na Janela, vai lá ver o Simão Pedro também. Enfim, né? Não temos que ter medo de concorrência. Na verdade, existe espírito aí para todo lado. Ainda mais que vai ter gente que vem de fora. E de fora aí nós temos umas 500 pessoas aqui, de fora, mais de 500 pessoas, que vão procurar o que fazer no sábado à noite. Então né? Tá aí para essas pessoas todo esse leque de opções. Né? Não, e a Conceição pediu para mim dar um recado, viu, Jorge? Que a pizzaria Troina, todos aqueles que forem comer uma pizza lá, ela vai dar 20% para a casa do Bacelli. Lá em Uberaba. Exatamente, aí nós vamos dar um ticketzinho para as pessoas lá no dia do evento, da pizzaria. Quem for comer a pizza lá, aí vai ter aquela comissão que o que a pessoa gastar, ele vai descontar não, o que a pessoa gastar, ao invés dele, ele vai doar 20% para o Pedro e Paulo, né? Para o Lar Espírita Pedro e Paulo, nós pegamos o cadastro do Pedro e Paulo lá para poder ir para eles. É, e está até também aquelas pessoas que forem na peça e depois quiserem comer a pizza, a Troina estará aberta para atender esse pessoal que vai. Isso, porque só de Aracaju vai 90 pessoas lá. Ah, é? Em Taubaté, o Bacelli vai estar na quinta-feira. Na quinta? Né? Na quinta-feira ele estará lá em Taubaté. E na sexta-feira, em Jacareí, né? Eduardo, olha, a gente sabe como que é o sucesso que a feira faz sempre, que é a época boa de comprar livro, né? Porque nós temos também lá, vai ter a feira lá também no Parque Tecnológico, mas a feira do Parque Tecnológico é só obras do Chico Xavier, né? Só na verdade, as mesmas obras vão estar sendo vendidas na feira. É. A feira são quase 1.400 títulos. E um total aí de 19 mil volumes ao longo da feira. Então, é uma... Viu, Jorge? Só para saber, esta é a maior feira de livro espírita do estado de São Paulo. A gente já está com a condição maior do que a de Ribeirão Preto. Poxa vida. Legal, Eduardo. Mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. E esperamos você também lá no evento. Já peguei minha credencial. Legal. E o ano passado, qual foi o livro mais vendido lá da feira? Foi o Evangelho? Foi o Evangelho, sempre, né? Como sempre, o Livro dos Espíritos em segundo lugar. E a codificação, ela fica nos 10 primeiros ali, nos 5 primeiros, com certeza. E teve um ano que foi o Evangelho e depois foi Violeta na Janela, né, Jorge? Teve mesmo. Teve um que Violeta na Janela estourou. Que agora com essa peça aqui, talvez Violeta na Janela tenha até uma venda maior. É bom reforçar um pouquinho lá. E a Ana Rosa, que é a artista principal da peça, estará conosco também lá no evento, viu, Jorge? Legal. Vamos voltar com o Maurício, então? Vamos, então. Sabe por quê? Que eu estou morrendo de rir aqui, que eu estou lembrando do que tem gente aqui que fez até brincadeira no se o Maurício ia conseguir falar alguma coisa. Que a gente, será que ele vai conseguir fazer os três? Nós estamos no segundo. Da outra vez ele falou três, agora nós estamos no segundo. O programa vai acabar e ele não fala no terceiro. No sexto, né, Maurício? Qual seria, Maurício, o sexto? Né? O sexto segredo? Vamos correr, né? A gente hoje dá uma esticadinha um pouquinho só. Deu uma olhada aqui na mesa, hein? Sempre o Rui que faz isso, foi você que fez hoje? Não foi. Opa! Foi o Maurício. Não virou o copo, foi só um pouquinho. Uhum. Gente, o sexto segredo, como a gente falou no programa anterior, né? O segredo é aquilo que é o sagrado, aquilo que se revela só para o coração, que está pronto para realmente receber esse conteúdo. Ele fala do Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha a gente recebe ali um código de conduta, de ética. Nós, espíritas, muitos de nós estudamos o Humberto Roden, né? Ele lembra lá daquela frase do Gandhi falando que se tudo se perdesse na humanidade e sobrasse o Sertão da Montanha, a humanidade estava salva. Uhum. Né? Quando a gente lê aquilo, aquele código de conduta, nós recebemos ali várias recomendações e tem as bem-aventuranças. Então, seja pacífico, seja manso, seja pobre de espírito, seja misericordioso. E ali, depois das bem-aventuranças, diversas recomendações para que a gente caminhe os 2.000 passos e não os 1.000, que ofereça o rosto se for ofendido. Claro, a gente que estuda na doutrina fala, não é que você vai ser bobo de ninguém, ao contrário. Mas é não revidar toda vez que você for agredido, e por aí vai. Quem aceita o Sermão da Montanha hoje? É. Quem realmente está praticando o Sermão da Montanha? Nós, espíritas, quando nós falamos de reforma íntima, nós estamos admitindo que nós vamos seguir esse caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu vou seguir o quê? Um código de ética. Tanto que na Aliança Espírita, quando a gente termina o curso, quem faz o ingresso na fraternidade recebe um livreto, que é um livreto de conduta. Sim. Para quem não sabe, está lá escrito o quê? O Sermão da Montanha. É o código de conduta de quem ingressa na Aliança, que está ali na fraternidade dos discípulos de Jesus, né? Para isso, a gente tem que ter uma decisão, e esse é o sexto segredo. Você já abraçou isso como a sua missão? Porque seguir o Cristo é seguir uma missão, e você passa a ser um missionário. Ele preparou aquele povo todo que estava ali em volta dele na montanha. Muita gente ouviu. Os seguidores da Galiléia estavam ali, muitos deles. E os apóstolos. Ele avisou, olha, gente, é tudo isso aqui, tá? Você está pronto, você assume esta missão. Não é brincadeira, não é fácil. Porque pelo meu nome vai vir a espada. Não é só, olha, o mundo é lindo, mas não, gente. Quando a gente assume a seguir esse caminho, nós dizemos muitos nãos na nossa vida. Nós escolhemos levar isso tudo, no entanto, temos responsabilidades a cumprir. Então, você entendeu a sua missão como seguidor do Cristo? Então, o segredo é esse, é a missão. Você entendeu o que é ser cristão mesmo? Uhum. Você consegue olhar no Sermão da Montanha e se ver praticando aquilo e levando isso para as pessoas? Maurício, esse evento nosso aqui do Chico, né? Eu e o Rodrigo estamos lá desde o comecinho, quando o Bacelli convidou a gente, o Helder também, e o Nil. Era eu, o Helder e o Nil que estávamos lá, né? Colocamos o Rui, que estava offline e online, de lá para cá, já na linha telefônica também, para ser responsável. Mas é interessante que deixa algumas coisas que deixam a gente triste, embora nós estejamos super felizes por realizar isso, é que a gente conhece muita gente. A gente conhece muito palestrante, a gente conhece muito artista, e muita gente ficou chateado com a gente porque nós não convidamos para o evento. Então eu conheço 100 palestrantes. Eu só poderia convidar 7, 8. Nós não, que nem nós convidamos. Foi o grupo de lá também, o Bacelli, o Geraldinho, todo mundo indicando as pessoas para vir. E artistas também. Como a gente está no meio da música, quantas pessoas a gente convida? Quer dizer, quantas pessoas a gente convive e a gente conhece? E você só pode convidar 4 ou 5. Então, às vezes é uma hora que você espera até a compreensão das pessoas que se dizem que são amigas mesmo. A gente espera até a compreensão das pessoas entender. Pô, os caras não podem fazer mais do que isso. O gosto nosso seria convidar tudo quanto é palestrante, convidar tudo quanto é artista, convidar tudo, mas a gente só pode estar participando ali esses. Agora, eu penso assim, os outros que gostam da proposta, dos amigos Chico Xavier, podiam se inscrever e vir participar aí como participante, para ouvir os outros, para participar dos outros. Mas um monte de gente ficou aí magoado conosco, porque não estão como protagonistas do encontro. Mas, ô Jorge, eu só tenho que dizer a você o seguinte, se essa pessoa ficou magoada, é sinal que ele só fala, mas não coloca em prática aquilo que aprendeu. Ele não poderia vir aqui no nosso evento, participar com a gente, tá estando ali, conversando com todo mundo? Claro. Agora, se o evento dos amigos ficar magoado, é sinal que... Amigo de Chico Xavier não é quem vai fazer palestra nem vai cantar. É amigo de Chico Xavier quem vai estar lá. Quem vai estar lá. Quem vai estar lá. Esses são os amigos de Chico Xavier. E já pensou se essas pessoas vêm e fica numa roda de... Que nós temos lá lugar para isso, né? Uhum. Para as pessoas sentar lá no auditório e falar com as pessoas. Agora... Aí o Maurício está citando isso, eu lembrei desse caso. É. Você, muitas vezes, para você fazer uma coisa certa, você carrega a espada ao invés de carregar a paz. Não, mas se você quiser agradar a todo mundo, eu sempre parto do seguinte princípio, nem Jesus conseguiu, né? Uhum. Então não vamos ser nós que vamos conseguir agradar a todos. Eu sou pós-graduado nessa parte aí do suscetibilidades, né? Já vivi muitas delas. Como protagonista, como... Né, ou a pessoa que também sofreu com isso. Eu quero dizer aos amigos que estão aí chateados que repensem. Na verdade, todos que estão dentro do evento, eu mesmo, eu tive a oportunidade de conhecer o Chico ainda encarnado. Tenho uma história para contar sobre isso. E posso contar para quem estiver próximo. O evento ele não está limitado a quem está no púlpito. Sim. Né? Uhum. Ali, quantas pessoas vão contar histórias das caravanas, sabe? Quem ali não conhece uma mãe do Chico, de repente uma mãe do Chico vai compartilhar alguma coisa, é anônima, uhum. Vai estar lá no meio. Aqui de Jacareí mesmo tem, sabe? Aqui em São José provavelmente tenha. Então são as pessoas que foram beneficiadas pelo Chico. Uhum. E realmente não tem. Chico ajudou tanta gente que teria que fazer um congresso de um ano, 2 anos, para poder todo mundo, uhum, talvez ter 1 minuto, 2 minutos de fala. Uhum. E aí fica a pergunta para quem está magoado. Você está seguindo o Sermão da Montanha? É. Porque a gente está falando da missão. Se a missão é a gente compartilhar, o compartilhar é estar presente, não ser só o protagonista mesmo. Uhum. O que é ser protagonista também, né, Jorge? Uhum. Exatamente. Será que é o palestrante a pessoa mais importante do evento? Não é, né? Você eu pode creio ser que palestrante, se os outros não tiverem, não vai valer nada. Para mim, eu sou a pessoa mais importante. Uhum. Eu. Não, não é egoísmo, mas eu tenho que viver a minha vida. Eu tô lá, uhum, para eu conseguir melhorar. Eu sou a pessoa mais importante presente lá, pode ter certeza. eu estou indo lá para buscar. Então, assim, eu sou a pessoa mais importante. Então, eu vou lá para aprender, para ouvir, para compartilhar, para aprender. Sim. Vamos nos confraternizar, acho que muito mais do que, sim, aprender, estarmos juntos, aquecidos, na fonte brasileira que mais colaborou na divulgação do Espiritismo, que é Chico Xavier. E a missão é essa. Qual que é a tua missão aí? É só ser o primeiro? Não tem aquela história que Jesus falou, inclusive, no sermão, que os últimos serão os primeiros? Será que a gente tem que ser tem aquela história da sinagoga que Jesus fala, né, que os hipócritas ficavam brigando pelos primeiros lugares na sinagoga? Poxa, não é possível que nós espíritas vamos ficar brigando pelos primeiros lugares na sinagoga. Mas o Jorge, a Regina Vilhena, ela manda abraço para todos, parabeniza os pais pela data e amou o comentário feito pelo Maurício no momento de Gavalho. Tá aí, Maurício? Obrigado. Um bom dia para você, viu, Regina? Tem muita gente participando, mandando comentário. A gente não vai conseguir ler o de todos, tá? Mas só comentando quem entrou aqui. A Dolly Cassal mandou um beijo para Dora. A Sonira, lá de Poços de Caldas, entrou aqui. Lá que levou as curas e cirurgias espirituais. Vai ter curas aqui também no dia 16 de setembro, em Jacareí. Em Jacareí, né? Então a gente vai anunciar um pouco mais pra frente, mais detalhes. Mas o Edson Barbosa, junto com os trabalhadores lá do Recanto de Luz, irmã Sheila, vai vir fazer cirurgias espirituais aqui dia 16 de setembro, lá em Jacareí. A Giovana Gucci entrou aqui. É lá do Pau de Tarso, trabalha comigo de segunda-feira. O Claudio Yude, lá de Uberaba, entrou aqui, falou com amor feito de luz. Não, ele, isso aqui é uma mensagem, ele mandou aqui, abraço a todos do programa Invenção Espírita, contagem regressiva, faltam 5 dias para o 10º Encontro Nacional de Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Uberaba estará representando o Cisco de Deus. Aí, abraços do Lar Espírita Pedro de Paulo, lá de Uberaba. O Cláudio trabalha lá junto com o Bacelli. Ele está lá assistindo a gente. A Rosana Ramalho entrou aqui. A Sandra Francisco. A Daniela Raimundo. A Aureliose Máximo. Bernadette Faria, que a gente já tinha comentado. A Ana Maria Silva mandou um comentário aqui também. A Flávia Elias. A Bia mandou um comentário, já está aqui com a gente. A Solange Guedes Maia. A Rosângela Costa, Lilian Miregaia, Noêmia também entrou aqui, Ivone Moreira, Cláudia Oliveira, Michele Pereira, Adriana Silva, então bastante gente está participando, Lisa Sobral, a Irene Godoy entrou aqui também, Fabiane Fiorinotti, Fioramonte. Não erro o nome da minha super sobrinha. Super beijo para o meu tio lindo Rui. É minha sobrinha mesmo. Bom dia a todos e um beijo a todos os pais. E o Ed Moreno, que a gente já tinha comentado também. Então tem bastante gente participando hoje aqui e também no WhatsApp do programa Vivência Espírita. A Isa também ligou aqui da Vila Industrial, parabeniza ao Maurício pela explanação e a todos a equipe da Rádio Vivência Espírita e aos pais em geral pelo seu dia e que Deus os abençoe na difícil missão. Legal, obrigado pessoal por participar hoje com a gente. E está crescendo a audiência do nosso programa, graças a Deus, viu Maurício? A cada dia que passa, aumenta. Aí viu Jorge, um recado também que nós tivemos dos nossos amigos espirituais, que após esse encontro que nós teremos aqui em São José dos Campos, nós precisamos estar preparados para nossas casas para receber a quantidade de pessoas novas que virão, tá? Esse é um recado. Só comentar também que o Adolfo Mazala entrou aqui também, aos amigos vivenciando. Parabéns pelo lindo programa de hoje. Ao Maurício, Rodrigo, Rui, Jorge e toda a equipe desse programa de grandes ensinamentos. Que Jesus ilumine sempre. Legal, pessoal. Ô, Jorge, só quero mandar um abraço para o Vitor Pera Thaís, que ontem nós tivemos no casamento dela. E um abraço para o Herbert Macau e para a Liliane, que são os pais do Vitor. E um bom dia para todos e muito bonito o casamento do Vitor da Thaís, tá? Foi você que fez? Bom, eu não fiz casamento, eu simplesmente... Lá, estava muito bonito, ele que foi o celebrante lá. Vamos lá celebrar, sim, vamos lá levar as palavras. Inclusive, esse ano eu tive mais um, né? Passaram para mim mais um para fazer. Foi bonito, se o senhor não quis fazer, perdeu um belo de um casamento, viu? Não, eu não quis fazer, não. Ele coloca palavras... Aqui fala quis. Assim, olha, o seu Rui não pode. Eu falei, eu posso, manda pra mim. Bom, então, tá. Aí eu fui lá no Pico do Agudo, lá em Santo Antônio do Pinhal. A gente fez o casamento ali ao ar livre, bem assim no cume quase do pico. Uhum. Que coisa mais linda o casamento. Maravilhoso. Não, mas eu estou evitando, viu, Maurício? Estou evitando sair de noite, dirigir, porque eu já não tenho mais a idade para ficar, ter os reflexos que vocês têm para dirigir. Opa! Né? Uhum. O Maurício sabe que a primeira vez que me levou lá em Ribeirão Pires, ele fez um sacrilégio. Ele passou para ver a arena do Corinthians, viu, Jorge? E pediu segredo para você e você contou para todo mundo. Seria o 13º segredo. É. Pediu segredo para você não contar para ninguém. Chegou aqui, foi a primeira coisa que você contou. O Maurício foi comigo lá na arena do Corinthians. Ele falou, pelo amor de Deus, não fala para ninguém. Pai. Não pode deixar, que não vou falar para ninguém. Tem que praticar tolerância mesmo, viu? Vamos para os nossos aniversariantes? Vamos lá? Vamos lá, os nossos aniversariantes. Vamos aqui, os nossos aniversariantes agora, desses dias. Dia 15, quem faz aniversário é a Dona Dina. Dona Dina, né, do Paulo de Tarso, dia 17, Fernando Damião, dia 13, olha só quem faz aniversário dia 13, que é amanhã, hoje, é a Renata, esposa do Ari Rangel. Um abraço para Renata, que sempre está nos ouvindo lá em Tremembé, né, um grande abraço para Renata, tudo de bom. Dia 18, a Ana Alice de Oliveira, do Paulo de Tarso, também faz aniversário. A gente deseja tudo de bom na vida de vocês, hoje e sempre. Vamos agora para os nossos sorteados. Olha só, quem ganhou o convite no sábado. Nós estamos sorteando o par, então nós vamos sortear os dois pares aqui para o sábado. Quem ganhou o primeiro par aqui foi a Bernadette Faria. A Bernadette Faria ganhou o primeiro par, né, no sábado. E a Irene Godoy ganhou o segundo par de convite, né? Bernadette Faria e Irene Godoy. E no domingo, quem ganhou foi a Sandra Francisco. A Sandra Francisco ganhou para ir no domingo lá no teatro para assistir o Violetas na Janela. Repetindo, Bernadette Faria, Irene Godoy e Sandra Francisco. Lá na portaria, só dá o nome de vocês e está à disposição o convite que o Rui vai deixar lá com o pessoal do evento, do encontro. Né? Já são 10 horas e 14 minutos, nós damos uma esticadinha porque nós esses dias cedemos aí pro futebol. E hoje não tem futebol. E a Bia está aqui com a gente, a Bia que retornou lá do Nordeste, fazendo um curso de constelação lá, né, Bia? Tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Muito bom, foi bom. Estava em Maceió. Ah, em Maceió, você vê? Fazer um curso assim, daí para o Nordeste, para Maceió, tem coisa melhor. Fazendo calor ainda também, né? Estava calor, frio lá? Não, calor. Para eles, ele estava muito frio, porque choveu. Fiquei 15 dias lá, acho que choveu quase todos os dias, mas muito quente, né? Eu amei aqui, estava muito seco, fui para lá, tomei chuva, foi ótimo. Mas teve sol também, gente, teve legal. Sol. E o curso, foi legal? Maravilhoso, gente. Eu fui fazer a formação completa em constelação familiar sistêmica. E porque eu já tinha vários pequenos cursos e eu quis fazer toda ela completa, foi muito bacana, foi de família, foi de conflitos, que tivemos aula com juiz, que já faz, lá é muito forte a constelação que juiz do... apareceu esses dias na televisão. Eu acho que deve ser. É? Então, o Dr. Yuli, isso. E muitos advogados fazendo curso, juízes fazendo curso, toda essa parte de conflitos, né, no judiciário. Né, e eu faço mais o de família, mas eu tenho amigas que são juízes e tal, e eu acho que vou entrar também um pouco, porque é muito, sabe, eu falo assim, é uma técnica, acho que muitas pessoas conhecem, né, ou não, que nós estamos todos inseridos dentro de um sistema, familiar, cultural, e que se manifesta. E nós honramos os nossos ancestrais repetindo padrões, até legal. De doença. Bia, nós vamos combinar o seguinte. Na próxima vez que você vier, você já vai falar sobre constelação familiar. Porque uma vez nós tivemos aqui uma pessoa falando sobre constelação familiar, mas já faz bastante tempo, né? Faz bastante tempo. Ela já está convidada aqui para o último dia de agosto. Ela está aqui conosco. Legal. Pronto. Hoje já intimou. Combinado, então. Intimou. Ó. Sim. Vamos. Legal. A Bia que vai fazer a prece, então o Maurício tem que se despedir. Você não quer? Passa aqui rapidinho. Gente, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Todos vocês que estão em casa, um grande abraço, muita paz para vocês. Que todos aqueles que são pais aqui possam curtir os seus filhos e viver essa missão maravilhosa que é a paternidade. Muita luz aí. Um abraço. Olha, conseguimos mais 3 aqui, né? Quem sabe agora das próximas vezes. Ah, na próxima vez que ele virar em setembro, ele já vem. Para encerrar. Para encerrar. Né? É a trilogia. Trilogia, né? Legal. Mas que joia. Mas o assunto é tão legal que você, nenhuma, né? Em um tópico só, a gente fica aí o tempo todo falando sobre isso. Bom dia a todos. No próximo domingo, então, nós estaremos direto lá do Parque Tecnológico. Pedimos vibrações para todos vocês, para o nosso evento, né? E é isso que a gente pede para todos os ouvintes, para vibrarem, para tudo correr bem, se Deus quiser, tudo está dentro do combinado aí. Muito obrigado a todos e um bom dia. Bom dia. Agradecer a participação de todos vocês, ouvintes, que participaram aqui com a gente, entraram no Facebook Live, convidar para escutar o programa, o evento, semana que vem, através do Facebook Live e da rádio online Vivência Espírita. Basta entrar aí vivenciaespirita.com.br/rádio e acessar. Eu queria mandar um abraço especial para o meu pai Domingos, né, que hoje e também meu avô, Manuel. Hoje a gente vai almoçar juntos e ele está ouvindo a gente aqui também. Mandar um abraço para ele, dizer que eu amo muito os dois. E fechar aqui, só para encerrar, a Mônica de Medeiros mandou um trechinho aqui, eu vou fechar com ele aqui, que eu acho que interessante, achei muito bonito. Parabéns a todos os pais. Difícil missão de guiar, ter respostas a perguntas sequer formuladas, ser sempre forte e despeito de imensa fragilidade. A alegria de ver o fruto seguir e crescer, a dor de ver o sonho esmaecer. Aprendendo a aceitar e compreender, ser pai é construir a possibilidade do paraíso. Obrigado, pessoal. Nós temos que agradecer ao Sérgio pela sua presença aqui conosco, Serginho, né? O Inácio e a Graça que estiveram conosco aqui no trabalho, e também agradecer a Bia, que vai fazer nosso encerramento à prece, e mandar um grande abraço para meu pai já desencarnado, que aonde quer que ele esteja, que receba todo o meu carinho, todo o meu amor de pai, que soube me ensinar coisas grandiosas para a vida. Vamos encerrando então, Jorge? Vamos encerrando? Tá, então nós vamos pedindo para a Bia, que é a nossa grande companheira, que estará aqui conosco no último domingo de agosto, para falar sobre constelação familiar, para que ela faça o nosso encerramento, a prece de encerramento para o nosso programa de hoje. Antes até de fazer a prece, agradecer ao pai que eu tive e que tenho, que ele já está há 10 anos no mundo espiritual, e que os ensinamentos que ele me deixou foram que ame a natureza, seja simples, seja honesto, seja correto, respeite a tudo e a todos. Abençoe e seja grato por todas as coisas, mesmo as que são difíceis, mesmo as que te tiram do sério, mesmo aquelas que você acha que não vai conseguir ultrapassar. Saiba que a força divina do Pai está sempre ao nosso lado. Estes foram os ensinamentos que eu recebi do meu Pai e as boas lembranças. Está sempre aberto para o novo, para as novas possibilidades, pois os caminhos serão abertos e tudo se manifestará na luz e no amor. E agradecendo a Jesus, o nosso Pai, nosso amigo, nosso Mestre, com a prece, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que assim seja, graças a Deus. Um lindo dia, felicidade a todos os pais. Obrigada. Porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar,